A3600, no solo, zona 0, libere à direita, chame o solo, 121, decimal 9. Direita, 219, tá, 3600. Salvador, tá, 3600, libra. 3600, bem-vindo, Portugal, Fonte 10, Porto 9. Alfa Juliette para o 09, da 3600. Web 5809 está agora 40 milhas, passando 11.000, reautorizado para 2.000 pés, direto Duna para o ILS. 2.000 Duna, ILS da 5809. Brasileiro 2733, está 8 milhas para Mari, curve à direita, voe para Duna, distância 33 milhas, desça para 2 mil pés ajustado. Duna, intercepto localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 11895. 2, Salvador, boa noite, Sandrei, Zona 52, uma milha e meia para Simbra, bastante chegado. Cliente, tá, 3, Zona 52, avistado, tá, livre o pouso na 10, o vento 080 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, pista 10, Sandrei, Zona 52. Fala Gol 10074. Quem me chamou? 10074, autorização 360 Guarulhos. Minuto cobra, para a subida da El. 10074. Desculpa, não entendi. É, subida da El inicialmente, 360 já aprovado, só um minuto para a cobra. Ok, obrigado. direita, chama o sol 219. Virar na direita, chama o sol 219, tá 3152, boa noite. Boa noite. Web 5809, livre LS. Livre LS, 5809. Salvador, muito boa noite, Stan 3152, lembrando. 252, bem-vindo, boa tarde, boa noite. Prossiga via Alfa, Juliette, 62, portão. Alfa, Juliette. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 11895, web 5801. Obrigado, bom dia. Boa. Salvador, boa noite, web 5809. Boa noite, web 5809. Tráfego avistado. Livre o pouso, na 10, o vento 080 graus, 089. Livre pouso 10, 5809. Ano 074, para cópia. Está 7 milhas e meia para a Duna, está autorizada a aproximação e ele é. Autorizado. 3 ADLS, Oceano 2733. Zero curva direita no perfil da Dael, lenda pós lenda, vou abrir de interceptar o via. 5557, código transponder, controle 1208. Autorizado 360 pela Aperzulu 10, saída da El, Leda, Leda Voa Bridge, 5557, 1208 no controle. Todos os portões, seu condutor, puxa chamar. Quem vai chamar pro puxo? 9074. O Webjet 5809 no solo 22, libera a direita, chame o solo 121 no decimal 9. Bem-vindo, boa noite, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, você vai. Autorizado, desse para 5.000 com 1.014. Nada mais. Pare com o nível ligador, eu não sei se não. Sierra Brasileira 2733, passa a duna, intercepta o localizador em aproximação. Chame a torre, frequência 11895. É, no localizador, agora chama a torre no 185, no Sierra 2733. O Sierra 2733, tráfego avistado, tá livre o pouso na 10, o vento é 090 graus 079. 2733, livre pouso. Boa noite, voo no 884, posição 8, autorização Guarulhos. Boa noite. 184, confirme horário do plano. Desculpe, Bono 885. Bono 885, confirma horário do plano. Vou confirmar aqui um momento. Eu tenho aqui no meu sistema das 21h55. Vou ver se já saiu a DLA, só um momento. Portão 2. Sonos autorizados, sem táxi, no 074. Bono 704, desça para 2 mil pés, direto Duna para o ILS. Bono 704. Eu vou chegar com o centro Recife, mas já adiantando, não posso nada, vindo no meu sistema, vou chegar com o centro, já retorno. Mano, no 885 é Salvador Guarulhos, confere? Salvador Guarulhos. Gente, Força Aérea 2733 no solo aos 30, 30. Calibre o táxi até o pátio militar. Noite 85, aprovado o plano. Quanto cópia? Quanto cópia? Guarulhos 360, rota conforme, bridge, pisolando 6, Bravo Hotel Zulu, trive e conforme. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, pós de Leida, voa bridge, intercepta aerovia. É o pisolando 6. É 5413, código. Ele opera 120.8. 360, autorizado conforme, decola da BEC, foi direito da Dael, Leida, pós bridge, pisolando 6. Bravo Hotel Zulu, direto 6, direto 5413, transponder 208, construção de saída, voo 18. Confere 08 portão, chama quando ponto, puxa, né? Camarão, 18. O 74 táxi 158 a bordo, 434 Brasília. Direita, Índia, seu ponto de espera da 10, lá 1895 a torre, 1003 ajuste. Direita, 1895, obrigado, boa noite. O 1794 está agora a 18 milhas para a Duna, livre aproximação e ele é. Tive ideia, chegou no 3.4. Chegou no 074, pronto para esperar 1-0. 1-074, decolagem autorizada da 1-0, vento é 90 graus com 08 nós. Teve decolagem 1-0, vou no 074 decolado aos 36, chame o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Boa noite, chegou na 074. Olá, 074, controle, boa noite, contato radar. Você estoura a prateleira? Obrigado. Controle, meu cordial, autorizado chegada à mar e desça para 2.000 pés com um ajuste no 03. Do controle, autorizado chegada à mar e desça para 2.000 pés, ajuste no 03, está seguindo o gol 1805 à frente.